3198, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 130 graus 13 mais, o ajuste altímetro no 021. Livre pouso, ajuste no 021, anota 3198. Pode confirmar o vento? 130 graus 13 mais. Sente, obrigado. Tan 3457, decolado aos 35, controle 120 decimal 8. 1208, Tan 3457. Controle Salvador, Tan 3457, Árvore Elefa. Fez ajuste Salvador no 021. Controle Salvador, Tan 3457. Tan 3457, contato radar, só mantém nível de voo 360 via saída Árvore. 360, subida via Árvore Elefa, Tan 3457. Gordo 08, copiou autorização e descida para 4.000 pés? 4.000 pés, Gordo 08. Bruno 561 na descida, autorizada até o nível de voo 060. Autorizada descida 060, nível de voo no 061. Voo com no 630, autorizada a linha e manter pistão no 0. A linha e manter pistão no 0, voo no 630. Zero pro, a esquerda, a gente está lá, 561, informa o tráfego em posição de 2 horas e 7 milhas, rumo sudoeste. Está mantendo 4.500 pés, não para palpa 3.1. Monitora o mesmo voo na 561. Voo do 08, completa a direita, proa 060 para interceptar o lote. Direita 060 para interceptar o lote. Azul 4207, para interceptar o localizador. Esquerda, proa 150, descida para 2.000 pés, é ponto estável. Esquerda 150, descendo 2.000 pés, é ponto estará estabilizado a 2.400. Controle o Eco Delta Fox, no 4.5, está no ponto ideal. Gente, Eco Delta Fox, tu fim do seu chamado de pouso para move. Ao 4.7. Gente, 1.347, o Eco Delta Fox, descida e está a critério do comandante. Controle desse QS tráfego na região que interfira na sua descida. Dê frequência para a coordenação de tráfego local e até o regresso. Meia volta, obrigado. Voo 1621, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95. 251, 3395, 621. Voo 1561, a descida está autorizada até 4.000 pés com ajuste no 021, reduzindo a velocidade para 200 nós. Curso 08, a descida está autorizada para 2.000 pés, ajuste no 021. 2.000 pés, boa. Uma coisa a saída. Solo, gol no 648, posição 10, puxa acionar. No 648, autoridade, são profissionais. Está livre, repassar ataque de gol no 648. Lima, de Lima, guarda com a sua gentileza. Rua Paripe, Paripe, prossegue para Veracruz. Paripe, Paripe, Veracruz, Controle Salvador, Gol 630. Voo no 630, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370, via saída PUCA. Via saída PUCA 370, Gol 630. Salvador, TAM 3457 passando 110, poderíamos voar na proa de elefante? Autorizado, 3451. Aproxima do limite localizador. 561, completa direita, 080, coloque. Ah, entendeu, 080 para a direita, para o voo 561 para o localizador. Positivo. 4207, estabilizado. 4207, torre, 1 no 8, decimal 95. 2451, obrigado, até mais. Azul 4207, autorizado pouso pistola 0, vento 130 graus 14 nós, ajuste altímetro 0021. Equilíbrio pouso pistola 0, azul 4207. Apesolou 10, o base apesolou 16, Belo Horizonte prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 5564. Com o 97, o treinamento está correto, sempre o pushback funcionamento. O papapá Lima, Índia Lima, transcópia. Autorizado, Serra Índia Alfa Juliette, nível 085, decola pista 97, a curva direita na, no corredor AXE, mantendo a restrição de 1000 pés sobre o mesmo, e após prossegue conforme autorização do controle Salvador. A frequência do controle é 120.8 e transponder 5531. Estacionamento, táxi decolagem, chamamento de Salvador agora em 18.95, ajuste o altímetro 10.21. Prossegue para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento, reduzindo a velocidade para 1.70, segue tráfego 12 horas, 8 milhas, está passando sobre Duna agora, é um Charlie 1.30. Continua descida a redução de velocidade. Então, level 45, descend to 3000 feet, QNH 1021. 3000, QNH. Trolley Salvador, bom dia. Azul 2742, 1140, posição contra, informação Lima. Boa 2742, acione identificação. Este com azul 2742, autoriza bom, senhor. Autorizado, BOMF, o 2742, contato radar estabelecido, agora passando a posição Conde, afastado de Salvador a 68 milhas nordeste. Voa BOMF para interceptar a chegada, reporte de Zé. Pro BOMF para interceptar a chegada, reportarei descida, azul 2742. Curdo 08, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, grátis. Torre Salvador é o Gordo 08. Gordo 08, continue a aproximação, confirmando, autorizado por pistola 0, vento. 120 graus no 39 e o ajuste de altímetro no 021, Gordo 08. E o pouso Gordo 08. Área 126, decimal 0, bom voo. 1288, 1260, são 3457, obrigado, bom trabalho. Delco 5, traffic information, 11 o'clock, 4 miles, 10 southwest bound, on level 1,500 feet. It's Papa Alpha 28. Acknowledge, but we don't have the traffic. O vento pro Gordo 08? Confirme? Queria confirmar o vento pro Gordo 08? 120 graus, 132, o ajuste altímetro no 021, no Gordo 08. E grata. Tido 3 mil pés, é um eco 110. Gol 1630, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 25, 5.685, bom 630, obrigado. Boa, 5.1, chama a torre. Positivo no 5.1, 1895, com a torre, bom posto. Certo. Boa, 2.7 para o Inter Sierra. Uno 561, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Número 2, aguarda autorização, Uno 561. Oi, Uno 648, quanto para dar um zero? Uno 648, olhar e manter disto no zero. Ali mandei disto no zero, Uno 648. Uno 648, informa o tráfego da companhia, 2 milhas, marcador externo. A autoridade decola. Sente. 5, estamos no 62, quando tiver autorização, estamos na fechura. Só posso ter condições visuais, eu não vi. É corte ingressão interlagos. Utilizado no 1.500 pés inicialmente o Índia 9 Miral. Pioneer 45 descend to 2000 feet, KNH 1021, report established. 2000, we report established, Pioneer 45. 6, autoridade se afrontar. 395, sou autorizado Congonhas, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. É, apoizulo 10, por base, apoizulo 16, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5565. Ok, estou autorizando São Paulo, 360, é o nível, a saída vai ser da El, Leda, Motiva, apresulou 10, Pumbave, apresulou no meia, conforme rota apresentada. 208, 5565, gol 1395. 395, procedimento está correto, estamos prontos para o tiver acionamento. Chama lá. Antes da Delta, por favor. Vou virar para a Delta, aguardando para cruzamento da pista 10. Diretora Delta, aguardando cruzamento com a aeronave da Sinalva. Autorizado pouso pistola 0, vento é 120 graus 0159, nós, o ajuste de altímetro no 021. Repouso no 0, gol 1951. Gol no 648, decolado aos 49, controle no 208. 208, boa tarde, bom dia. Controle Gol 1648, bom dia. Passa 1610, Pucajú, Maracaju. Dia 1648, contato roda na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 350, via saída Puca. Ok, via saída Puca, nossa intenção é subir até o nível 290. 4, se tiver questionamento, número 2, escritor. Aguardando. Guardando 290, gol no 648. 19 Vera Alfa, confirma o tipo do equipamento? Rente copiado. Bordo 08, agilizando manobras, está autorizado o cruzamento, pistola 022. Estacionar pode sair da frequência livre. Está livre o cruzamento, vai agilizar o gol. Aguarde coordenação, mantendo o perfil no 648. Mantendo. IBR próximo à direita, 219. Direita, 219, 9561, obrigado, bom feliz. Autorizado Alfa, reportando o Tactor Juliette. Alfa, Tactor Juliette, 1561. 021. Zero for five clear to land, runway 10. Reportando Fox, Serra Fox. Gente, um instante, qual a posição? 1, autorizada, final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, tá ali o procedimento, vai reportar estabilizado. 93, vamos lá. De November Alfa, 1000 pés, o ajuste em Salvador no 021. Salvador, azul 2742, descida. 2742, descida está autorizada até 4000 pés, ajuste 10021. 4000, 1021, azul 2742. 1000 pés sobre o solo com ajuste em Salvador 021, no Índia Nova Emeral. Índia Nova Emeral, presente, cabeçando para 1000 pés. Só Serra Fox autorizada a colagem da pista 10. A saída será Mombo Vatap, após prosseguir direto. Chama a torre 1895 para acionamento e táxi. Para o táxi, o CDR 6356. 157 a bordo, 4 horas, Serra Galera. Tarife Veracruz, o Índia 9 Verão. Tarife Veracruz, grato. Torre 1895, ajuste 1021. Índia, torre 1895. Salvador, bom dia, 3191, Lima, 340, Galeão, do 05.4. Gol 1561, ingresso de Juliette, posição 04. Juliette, posição 4, agora 1561. Posição é 6140, coordena com a equipe de solo após o ingresso do Boeing na Gol na posição 04, está autorizado. Se tiver questionamento, mano, pronto para o táxi. Ok, após o Gol no 4, vai iniciar a chamada táxi 6140. Salvador, bom dia, 3191, tá? Então, 3191, está autorizado o Galeão, o nível 340, decola a pista no 0, a curva direita, saída da El, Leda e Rumi, via UPA November 857, Mouto. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5003. Your new 45, underground at 55, clear runway next to left, taxi, hotel. Roger, Pioneer 45, total market, vacate frequency. Quatro. Está autorizado Fortaleza, o nível 370, decola pista 10, a curva à esquerda na saída Momo Fruti, via Upizulu 19. Após Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120, decima 8, transponder 5573. Número 9021. Rio Pecolagem, posta 663. Rapatango Fox, Serra Fox, autorizado acionar chame táxi, informa a aeronave acionada também, é um Gulfstream no hangar da, confirmando, é um Bravo Eco 58, no hangar da Aerostar. Correto, pronto, putback, saneamento. Chama lá. Salvador, azul, 97, Fox 03, putback, saneamento. 5197, aguardo putback, saneamento. Papatango Eco Delta Fox, prossiga. Gente, Eco Delta Fox, liga a frequência para a coordenação de tráfego, chama nós do controle e passando através de Veracruz. Autorizado ali, mantém pista 97. O papapá ali na Índia. Como até poderia, só que a Taxi Mike ela encontra-se praticável. Tá fechado. Poderia ingressar na Quebec, fazer um 80, efetuar o cheque de motores após ingressar novamente. Não, negativo. Lima, Índia, Lima. Cruze a pista, ingresse na Taxi Quebec, após 180, efetua o cheque de motores com a cauda voltada para a pista de carros. Ocean M3333, decolado 57, controle no 208. 08, mãe. Coral 09, a gente mantém 0. A chegada a mão. E a Índia 295 no Ponte Fera, 1140. Azul 5197, fazendo com a equipe de solo após o táxi do Airbus da Avianca, está autorizado. Pushback, finalmente, chamando pronto para o táxi. Solo, posto táxi, está autorizado. O Coral 09. Está presente, Duna, Coral 09. Azul 2742, a descida está autorizada para 3.000 pés, ajuste no 021. Para 3.000 ou no 021, Azul 2742. Salvador, Gol 9319, estabilizado na saída 10. Gol 9319, autorizado pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, 159, o ajuste de altímetro no 021. Livre pouso, Gol 9319. Papa, Tango Foxtrot, Sierra Foxtrot, autorizado táxi até o ponto de espera da Papa. Tudo 742, descendo para 2 mil pés, pro de Duna para interceptar final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1021, pro a Duna, reportarei estabilizado no ILS, azul 2742. Mantém o ponto esperando a Papa. Papa, Papa Lima, Índia Lima, na escuta. Confirme quantos minutos vai necessitar mais para fazer o check do motor. Papa Tango, Foxtrot, Sierra Foxtrot, autorizado a alinhar e manter pistonou 0. Confirmando pistonou 7. Ciente. Autorizado o táxi via pistonou 7. Próxima à direita, táxi até a, a cabeceira 35, ingressa táxi em Lima e chama solo 1219 para translado até o ponto de espera da 1-0. Salvador, Xané 6143, ponto de espera pronto. Xané 6143, autorizado a alinhar em Madrid, pistão 1-0. Lima 0-0, Oceaner 1-0-4-0. Coral 09, a descida está autorizada para 3 mil pés, ajuste 1-0-2-1. Para 3 mil, ajuste 1-0-2-1, Coral. Ok, para 3 mil, Coral 09. 7-6-0. West. 5-7-3-0-2, can you keep on to Kelly X-6? Firm the first array. First array is keep on to the Sulu 1-0 at all. Uka, departure, Zipar transition. Puka, Parker, Park Transition, out of my 7302, good, thank you. Fala, Azul 597 para o CAC, é o B124, estou na minha 4 horas e 30, até no Ribeirão Preto. Zero 010, chame Torre Salvador em 1-8-95, existe o altímetro 0021. E ainda quando está dando 0-3-1-8-9-5, ajuste no 0-2-1, conclui na frente. Gol 9-3-1-9, pronto. 9-3-1-9, autorizado Times em Alfa, reportando os ataques feijos. Alfa no direto, reportado, 9-3-1-9. Solo, Fox da Fox, na linha, para solicitar. É, Fox, sim. Esse é autorizado ingresso do Fight 1, reporte através da posição 07, fique atento ao footback do Banho da Gol. Gol 1-0-9-4-1-7, puxa acionamento. Meu 094 é o ato, footback acionamento. Agora. Confirma, decola da 1-0 ou da 1-7? Lima, Índia Lima, autorizado a Lima, sempre para o 1-7. Não, 9-5, obrigado. De 4 mil para 3 mil, Coral 09. O Coral 09 procede descida para 2 mil pés na Proa de Duna, intercepta final do procedimento e elétrica, freio da pista no 0, ajuste no 021, no reporte estável. Reportará estabilizado em ILS, X-ray da pista 10, está descendo para 2 mil, Coral 09. Do táxi da Leão, 3:40, 174, bora. Na 140, contato radar, sobe manter o nível de voo 350, vista da PUCA. PUCA subindo 350, 6140. A companhia passando marcado externo de mulher. Geral, fator manter, uma terra no meu pé. Positivo, estou recebendo aqui 1500 do Índia November Alpha. Bom, temos um tráfego de morro passando agora através de Veracruz. Veracruz é prosseguir no corredor até Paripe, Paripe Interlagos e retornando para Salvador. O Índia November Alpha. O Índia November Alpha paciente, está mantendo no meu caso, deve estar com um erro de indicação no modo Charlie. Controle Salvador, boa tarde, o 2758 azul. 2758, a sua identificação, esse é o nível de voo 070, via chegada a Mari. Via Mari 070, 2758, obrigado. Puxané 6333, chama o centro Recife, frequência 125.1, secundária 133.95, bom voo. 125.1 ou 33, Andrés, bom dia, obrigado. 0-1. Gente, após o citation, ingresso do Juliette para o para a posição 10, para o 93 no 9. Gol 1-0-9-4, após a passagem do Bang da companhia retaguarda autorizado. Se tiver extremamente, mando pronto para o táxi. Gente, depois do colega autorizado, 1-0-9-4. 2 nós, o ajuste altímetro 1-0 no 2. 1-0, 2-1. Bom, 1021, livre pouso na 1-2, azul 2-7-4-2. Está 1-0, 2-7-4-2. Corrigido 1-0, senhor. Azul 5-1-9-7, decolado 0-8, controle no 2-0-8. Controle no 2-0-8, azul 5-1-9-7. O sol é um Charlie 1-5-0. Bom dia, azul 5197, decolou a saída da EL, coisa meio pé. Via 5197, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 340, via saída da EL. 340, via saída da EL, 5197. Atrás Salvador, 2758, 7743, devido a possibilidade de voar, devido a uma informação da posição 4. Autorizado, 2758. Está tudo, está presente. Salvador, boa tarde, voo 1962, informação de informação. Voo 1962, a sua identificação, desce o nível de voo 080, via chegada a Mari. Voo 080, via Mari, voo 1962. Espera pronta, 3-1-5, boa tarde. Bom dia. Voo 1395, alinhar e manter de sul na zero. Vem manter, boa. O Coral 09 está estabilizado no ILS. Coral 09, completa final, chama a torre 1-8-95, bom pouso. 11895, grato, Coral 09. Papá Lima, Índia Lima, decolado 09, restrito no mil pés, controle no 208, corredor Axé. Abrou no Guaru Alto, corredor Axé, o Lima Gomes, abrogado, já está. Bom, o tráfego aproximadamente 12 horas, 6 milhas no rumo oposto, mantendo 1.500 pés. O Índia não vai dar o paciente, ainda não desloca o tráfego, está mantendo 1.000 pés. Eco Delta Fox, informa o tráfego aproximadamente a 12 horas, a 6 milhas, mantendo 1.000 pés. O tráfego já informado anteriormente, o Charlie no 5-0. Delta Fox, 500, está fazendo 1.500, está de cadeia. Eco Delta Fox, mude o transponder, 5004. 5004, Eco Delta Fox. 2758, vamos iniciar uma redução para 230 nós. Reduzindo para 230, azul 2758. Passando com o Eco Delta Fox, meu pé. Positivo, Lima e Dia Lima, prossegue mil pés, corredor Axé, reporte para o Labar. Passará para da barra, Lino Governo, obrigado. Voo 1864, a descida está autorizada para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 021. Projetar 4 mil no 021, voo 864. Papa Romeu já não venderá, só está avisar o seu tráfego, a passada mais ou menos uma milha. Positivo. Autorizado por uso de estuno 0, venta 1, 10 graus 15 nós, o ajuste altímetro no 021. Tem autorizado por uso para o Coral 09. Frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 265, boa, 6140. É 200, sem identificação, desce ao nível de voo 090, via chegada Mari. Desce ao nível 090, via chegada Mari, o CNM é 200. Controle voo 395, decola na Dael. Voo 395, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída Dael. Pode subir via Dael 360, voo 395. 07, informação. Abril 07, autorizado Guarulhos, nível 330, decola 10, a curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, via Apejulu 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5006. 320, Guarulhos, aprovado, decola 10, curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, Apejulu 10, Taubaté. 208, controle, acionado 306, azul 407, posição sólida. Para 207, quanto a gente está correto, são quantos para estiver acionamento? 07. 3191, tanto para estiver acionamento, 05. 3191, não estou autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3191. Pif, táxi, solo voltando. 229, o Lima, Índia Lima. Para o destino, cobrador 42. A bande que anexa o ponto de saída é o cobrador 29. Gente, Índia Lima. Lima. Lima, Índia Lima. Para ele, boa noite, 64. Para passar 5 mil para 4 mil. Para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento, é voo estabilizado. Autorizado ILS, descendo para 2 mil. Boa noite, 64. Do Coral 09. Coral 09, solo zona 2, direito, confirmando esquerda, taxi hotel, pátio militar, estacionar frequência livre. Esquerda, pátio militar, Coral 09. Dael, devido à formação. Ente no 395 livre, desvio. Eco Delta Fox, torre 118, decimal 95, compulso. 1895, graças. Índia November Alpha, agora chegando na litoral da ilha de Itaparica, livre a frequência para a coordenação de tráfego local, discute o tráfego na região, bom pouso. Papa Romeu, Índia November Alpha, cliente, vai passar a coordenação de tráfego local, grato, boa. Do 4060, acendo a identificação, desce ao nível de voo 100, via chegada mar. O Lima, Índia, Lima, após o Paro da Barra, autorizado para o destino, aguardando autorização para subir. Autorizado para o Pará, para o destino, aguardando autorização para subir. Muito obrigado. Azul 2758, vetor para sequenciamento, esquerda para o 030, limite ao lote. Esquerda 030, limite ao lote, azul 2758. Onde vou? Tropa Tango Aguarde, Azul 2758, a descida está autorizada até 3 mil pés com ajuste no 021. Até 3 mil, o 021, Azul 2758. Controle Gol 962. O 962, prossiga. Mantendo Pro 070 devido a formações. Tente autorizar desvio 962 após voa ITAP. Tente após desvio de ITAP, Gol 962. Gente, autorizado desvio 6200. Controle bomba 395. Mantendo perfil no 395. Azul 5197, chama o centro Recife, frequência 1251, secundário 13395, bom voo. Centro Recife 1250, secundário 13395, azul 51, 7.2. Contra o levantar o Alfa Tango. Dale Alfa Tango, prossiga. Decolado de Serra 8 de Apalinha para o grupo Zulu, tá aí por aqui fora, senhor. Alfa Serra 50, tá com 4 a volta, tá com 4 a volta. Aí comprou do farol da barra. Gente, Dale Alfa Tango, mantenha as condições visuais, pro do farol da barra. Reporte no farol da barra. Vai reportar através do farol da barra, que era pra frente. Azul 2758, vai interceptar o lock, direita, proa 060. Reporte estabilizado, descendo para 2000 pés, 2758. Para 2060 para o lock. Reportaremos estabilizado azul 2758. Abelizado, gol no 864. 4, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom posto. 2900, empregado, bom dia. 2080, gol no 962. Voo 1162, desce até o nível de voo 050. Até o 050, o 1962 é por onde está. O 6200 é descida está autorizada até o 0620. Fox Air Fox, contato radar, cruzando agora 5 mil pés, sobe e mantém o nível de voo 340 na saída Momo. 340, Momo, Fox Air Fox. Azul 2758, Tom Loco. 72758, o Gol 1395, autorizado, Morte, vada presente. Morte, vada presente, graças. O Lima, Índia, Lima, autorizado subir até 3500 pés. Gente, olha o patão, confirme seu chamado de pouso. Bono 445. Bono 445, confirme a radial do destino. Tá, vai rebotar o cruzamento da Bairro do Sul, rebotar no Castanheira e DCC a foto. Direito ao estacionar a frequência livre. O Charlie Alfa Tango vai manter mil pés. Gente, mantendo mil pés o Charlie Alfa Tango, informa que temos um tráfego sobre Veracruz. É um Charlie 150, fique atento ao mesmo. Considerando o pouso do senhor no 445, após caixa prego direto destino. O único tráfego na região informado já informado sobre Veracruz. Viva a frequência conectando tráfego local e com pouso. Azul 2758, torre 1 no 8, decimal 95. Pra ele, tá como assim? Agora com a torre 1895, azul 2758. Aeronave solicitando de Zil. 6200, 56000, na proa 05. Gente, 6200. Gol 1162, gol 1162, na proa de Dunas, está livre descida até 2000 pés, o ajuste no 021, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Estabilizado LS, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, gol 1162. 6200, 6000. Gente, 6200. O Lima, Índia, Lima, autorizado subida até o 05. Controle, bom dia, voo no 094, 2500, Momo Proti. O 094, contato radar, só manter nível de voo 370, sai da Momo. 370, Momo no 094. Fox Air Fox, voo direto VATAP. Direto VATAP, Fox Air Fox. Gente, 4060 descendo até o nível de voo 070. Xané 6200, foi Duna, dizendo de informações, tiver condições, descida até 3000 pés com ajuste no 021. 3000 pés no Duna, está no 021, recebiu Xané 6200. Voo no 094, direto Cogbo. Cogbo direto, voo no 094, obrigado. Uno 395, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 3395, obrigado, bom dia. Para o curso de afanamento. 4207 da Azul está autorizado, para estiver finalmente em aplicação para o táxi. 4207, livre. Fala, Salvador, boa noite, minha parte, de Broforce, táxi na sua escuta, bom dia. Faz o ajuste, altímetro no 021. Autorizado, pouso azul 2758. Oi, Salvador, bom dia, 3191, tá com o Espera no 0, pronto para você. 3191, mantém o ponto de espera da 0, aguarda a instrução. Mantém 3191. Mídia Lima, está autorizado a subida ao nível de voo 085, quando possível, se eu chamar de pouso. Sente no 539. Descanso, por gentileza. Ground ground to fly 7302, request your start of gate 311. 0-3-0-0. Uno 162. Uno 162, completa final, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. Uno 895, boa 1-1-62, boa tarde. Oceano 6200, prossegue até 2000, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. Até 2000, reposta estabilizada, reposta a Oceano. Azul 4060, descida até 3 mil pés, ajuste no 021. Ajuste no 021, ajuste no 021. 219, Azul 17, chegou a esse bom trabalho. I don't understand, sir. Are you ready to copy? I soon. Ready to copy, go ahead. R5, 7302. Get your Golf Victor Alpha Charlie via flight plan road up as 010 after according flight level 350 departure from runway 10 after departure left turn. Book a departure Papaya Uniform Charlie Alpha departure Zipar transition Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Squawk code 5022. Departure frequency 120.820. Alpha Fly 7302, clear to destination Sierra Bravo, Alpha Sierra, Victor 5, flight plan route up to 10, climb by 350, runway 10, after departure left to turn out for the FIFA departure, and then the FIFA transition for 5022, and start frequency 120.80, Alpha Fly 7302. Fred Baccarat, taxi flight 7302, do you ready? For start-up. Affirm, R-5-7-3-0-2. Fiat for start-up, come right for pushback. We'll call you for push, R-5-7-3-0-2. Gol 1-1-6-2. Autorizado, pouso, pista 1-0. Vento 1-1-0 graus. 1-5 nós, o ajuste ao altímetro no 021. Ele pouso no 10, ajuste no 021, voo 1962. Já 3191, decolado aos 24, confirmando 23, controle no 208. 208, já 3191. 1094, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 2685-2545, provou no 094, bom dia. Projeto 200, estabilizado, localizado no 10. É 200, completa final, chama a torre, 1-8-95, composto. 3191 da TAM, bom dia. Curva direita, corredor axé, controle 1208, TAM, com 20160. Firmativo, poderia voar da El? Autorizado. Grato, 3191 da El. Dia 2000, reposto estabilizado com ajuste no 021. Sou Indesilete, corredor Axé. Chame a torre agora para acionamento de decolagem em 1895. O ajuste no 021. Seja bem, confirmando 03 a bordo. Dia Juliette, universo Nash no táxi. Já Fortaleza, nível 370, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo Froti. Guerra Peju 19, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle 1208, responda 5577. Professor autorizado, Fortaleza. E a Upers Luno 9, Bangu, DCP, Abucu, DCP, Momo, Guerra Peju, decola 10, na Momo Froti. Curva esquerda 208, é o controle 5570 do Aspon, eu vou 9320. 9320, o cotejamento está correto, são prontos para o tiver funcionamento. Tomador, bom dia, gol 1162, entrando na Fox. 1162, autorizado, táxi Alfa, reportando seu táxi GS. Autorizado de Alfa, reportando seu táxi GS, gol 1162. Né, 6200, autorizado posto, estou na 0 vento, 120 graus, 149, o ajuste altímetro na 021. 021, livre pouso na 10 Tené, 6200. Oi, bom dia novamente, 4207, ponto de espera aqui, é pronto, ciente prato. Azul 4207, mantém o ponto de espera da 90. Mantém o ponto de espera 4207. B5048, a sua identificação desce a nível 050 via chegada a Mari. 050 via Mari. Autorizado, 4060 completa final. Frequência da torre 1-8-95, bom pouso. Mantenha no zero, agilizando 4207. Torre Salvador Bantino, 4060, Azul 4060, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso, informe o tráfego da companhia, preste para iniciar a rolagem, pistão na zero. Continua a aproximação, seguido, tráfego, pistão na zero. O Nuno 62, mantém antes da Juliette. Chegou o 962. Salve. Direito 1219, Tené 6200. Vitor Índia Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar, aguarde instruções para prosseguir cabeceiro no 7. 1021. Alô, Salvador. Bom dia, Sérgio. 6200, está liberando na Fox Trot. 6200, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, Sérgio. 6200. 1110 graus, 129, ajuste altímetro no 021. Livre decolagem no 0420. Runway 10, contact tower, 18.95, Q1 8 1 0 2 1. Fire Alpha 2, holding point runway 10. Alpha to tower, 118.95 in the Q nose, 212.95.7202. Voo 1162, após o Airfryer, autorizado Juliette, portão 09. Juliette, após o tráfego, autorizado pro 09, voo 1162. Salvador, portaria 2225, informação Lima, posição 5 Romeu, autorização a vitória da conquista. Portaria 2225, Salvador Conquista, 180 nível, via rota, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, eleva, 1208 controle, 5023 transponder. 180 nível, autorizado para vitória da conquista, rota conforme o plano de voo, decola da 10, direita, porta, árvore, eleva, 208, 5023, passarelo 2285. Passarelo 2285, desviamento correto, sim, para pushback, fundamento. Amarelo. Azul 4207, cruza 1000 na Dell. Azul 4207, contato radar na decolagem, subir uma PM de voo. Dell. Confirme, a sua mensagem foi cortada. Azul 4207, contato radar na decolagem, sub mantenha nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, 4207. Papa Papa Lima, Índia Lima. Registro radar terminado 56 milhas no setor sudoeste de Salvador. Chame agora contra o Lilheus, a frequência 120.1. 3895. Agora o instante cópia para Guarulhos. Na escuta. Parece a Romeu, confirme apenas o horário, 14h30. Confirme o destino? U 4060, solo aos 32, direito no 219. Segue o voo, que é o direito para o 06, né? 2207. 2207. Azul 4207, autorizado, vá na prova de Lida. Lida, 4207, obrigado. Parkfly 7302, line up and maintain runway 10. By the way, runway 10, on the flight 7302. Gente, 4010, 1021, o azul 49003, chegada a ponte, enquanto se perdeu o contato com o 7005. 9003, controle 5. Sétimo, transponder. Decola autorizado 340 para Guarulhos, 810, decola da 10, curva direita após, da EL linha porte na saída, 208 para o controle, 5027 no transponder, então 3895. Correto, chega para o pushback de acionamento. Salvador, gol 9320 na 10, estou para a posição. Você é o 350, confirma. What you are asking for? Flying side of 350, the flying 7302. Pode mais para o site, o 9320. Vitor, Índia, Juliette, autorizado a decolagem da 17, vento 120 graus 11 nós, ajuste ok. 1021. Clear to take off, runway 10, the wind is 130 degrees, 11 knots and altimeter setting 1021. You take a 10 on the flight 7302. Índia Juliette, decolado aos 35, controle no 208. 208, graças, senhor. Que é o Papatango Vitor, Índia Juliette. Papatango Vitor, Índia Juliette, mantém sobre regras de voo visual, corredor, até confirma intenções. Então, toque arremete em Vera Cruz e após regressar. Tente reposto passando o farol da barra, o Vitor Índia Juliette, da manter um no meu pé? Afirmativo, sabe?